arroz, feijão, Vasconcelos, na nossa casa não falta não. Alô, FM! Tava com saudade desse ambiente, de mulher bonita virando com a gente. Bebida gelada e bebida quente, os modão torando e o povo saliente. Tá cheio de boca querendo beijar na boca, tem corpo tremendo todo pra tirar a roupa. Onde é o after dessa loucura louca? Vem, vem. Quem que faz você me tacar na botecagem? Era pra eu sentir saudade, beber e te procurar. Mas tô gastando muito pra dente de neto. Minha boca cheia, esquenta de tanta língua passar. Vem que manda, você me tacar na botecagem. Era pra eu sentir saudade, beber e te procurar. Mas tô gastando muito pra dente de neto. Minha boca cheia, esquenta de tanta língua passar. Olha o vagabundo que cê foi criar. Querendo beijar na boca, tem corpo tremendo todo pra tirar a roupa. Onde é o after dessa loucura louca? Quem que manda você me tacar na botecagem? Era pra eu sentir saudade, beber e te procurar. Mas tô gastando muito pra dente de mel. Minha boca cheia, esquenta de tanta língua passar. Quem que manda você me tacar na botecagem? Era pra eu sentir saudade, beber e te procurar. Mas tô gastando muito pra dente de mel. Minha boca cheia, esquenta de tanta língua passar. Olha o vagabundo que cê foi criar. Ah, que cê foi criar. Ah, tá na Alô, tá bom demais. Só tem maluco, só tem maluco. Só tem maluco, só tem maluco. Aí se liga na nossa família. Minha avó sempre dizia, meu filho, tu vai ver coisa. Eu dizia que nada é mentira, didinha, didinha, tu tá mentindo. Quando eu vi ela não tava, não querendo botar feijão por cima do arroz. Só tem maluco, só tem maluco. Família que nunca me deixou a pé. Mas tem cada figura que se eu for contato não vai botar fé. Mané, quando junta a patota inteira, o vizinho já sabe qual é que é. O povo bagunceiro e pagode vai até quando Deus quiser. Bota fé dos malucos, que todo maluco tem bom coração. Tudo gente da gente, não quebra corrente na disposição. Se tem um no pedaço, a festa inteira tá feita inteira. Só jogar pra galera, já era, já era, já era, já era. Sempre dizia, meu filho, tu vai ver coisa. Eu dizia que nada é mentira, didinha. Didinha, tu tá mentindo. Quando eu vi, ela não tava. Tô querendo botar feijão por cima do arroz. Só tem maluco, só tem maluco. Maluco, maluco, maluco. Só tem maluco. Daqueles 22 mesmo. Só tem maluco. Virado, loucão, doidão. Tá comigo, moleque, vambora. Já começa na minha família que nunca me deixou a pé. Mas tem cada figura que se eu for contato não vai botar fé. Mané, quando junta a patota inteira, o vizinho já sabe qual é que é. O povo bagunceiro, o pagode vai até quando Deus quiser. Bota fé no maluco, que todo maluco tem bom coração. Tudo gente da gente, não quebra corrente na disposição. Se tem um no pedaço, a festa inteira tá feita inteira.

voltar pra minha cama. Então pra que tu se engana? Oh! Show de avião! A cidade que invadiu o Brasil, Eliquiland, explodiu! Tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem voltar pro teu nego. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem voltar pro teu nego. A cidade inteira sabe que tu ainda me ama. Tu ainda me ama. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama. Então por que tu se engana? A cidade inteira sabe que tu ainda me ama. Tu ainda me ama. Sabe que tu quer voltar pra minha cama. Então pra que tu se engana? Eric Land, cidade inteira aqui na Boa FM. A cidade inteira tá aqui na Lô, participando do Alô na Rede. E a Bárbara Mello tá doida pra mandar aquele recado pra você, pra começar bem a semana. Quem tá aí, Bárbara Mello? Se o Alonso deixar, eu vou conseguir mandar pra todo mundo. Quem né? está aí, Bárbara Mello? A Yara mandou pra gente que a estação preferida dela é o quê? Verão. Verão. Verão tá ganhando aqui hoje assim, né? Não tá ganhando muito não, porque tá dando muito primavera. Ah, eu esqueci, né, que você fez seu merchan aqui. Fiz minha campanha pra votar na primavera. Eu esqueci. O Juan Lima mandou um abraço pra você, Morango, um abraço pra mim. Juan? Ô Juan, um abraço, Juan Lima. Meu querido. Juan pra Lima. Todos os ouvintes, ele falou que a estação que ele mais gosta de ver. Primavera. É? É. Boa, Juan! Aí, garoto! O Gilmar dos Santos falou que a estação que ele mais... Qual que é o verão que ele mais gosta? É o morango. A estação que ele mais gosta é o morango. É o morango. Obrigado, é o Gilmar? É você. É o... Ô, Gilmar, obrigado, velho. Verão, menino, verão, verão. Obrigado, Gilmar. Verão, verão. Ó, se você votar na primavera, tem um auditório gritando... Êêê! Se você votar no verão, não tem nada. Então, tem a buzininha, solta a buzininha. Buzininha, então, pro verão. Pera aí. Buzininha pro verão e êêê pra primavera. Ai. Boa. Essa buzina é muito potente, cara. A Camila lá de Benfica falou o seguinte, que o que ela mais gosta é o verão, porém, agora falou que vai gostar da primavera. Ah, tá muito difícil. Quem? Muito difícil, cara, Camila. Ô, Camila, obrigado, Camila. Lá em Benfica. Obrigado, Camila, obrigado. Muito ruim, muito ruim. O Bruno falou que a estação que ele mais gosta é o inverno, pra esquentar as tchucas. Aê, Bruno, hein? Ô, Brunão, mandou bem. Ah, cara, acabou já, bem. Acabou a luta rede de hoje. Por favor, acabou. O Gustavo falou que a estação que ele mais gosta também é o inverno. Boa, Gustavo! Ele falou que é bom pra ficar agarradinho vendo um filme com a boa, dona. Dormir de conchinha. Ah, é, né? Não tem, né? Quem tá solteiro faz o quê? Dorme de conchinha com um travesseiro. Aê! O Romário falou o seguinte, que a estação que ele mais gosta é o outono, que as tardes são maravilhosas. Sim, o final de tarde de outono é maravilhoso. Ah, é lindo mesmo. É maravilhoso. Só isso também, porque é aquele frio da noite, Jesus. O Matheus Tavares tá participando com a gente, mandou aqui hashtag seu clube. Matheus, é hashtag Kaká. Tá? Boa, lá, hashtag Kaká. Santa Rita tá lá em Nova... É Santa Rita não, a Rita tá em Nova Era, gente. Dá um alô pra Rita, que tá no Nova Era. Oi, Rita, beijo. É a Cláudia do Jockey Club que Oi, está mandando. Cláudia, beijo pra você Foi também. Isso. Boa tarde, manda um alô pro Muriçoca, pro Niltinho, por favor, e pra Belinha também. Boa, beijo aí pra todo mundo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Alô na Rede. Alô, tá bom demais. 3:21. Alô, FM. Apogeu, última chance para turmas Enem e PISME. Bolsão dia 25 de março. Apogeu, informa a hora certa. 3:21. Ah, eu invisto porque rende desenvolvimento. Eu pela solidez. Eu invisto pela rentabilidade. Eu porque amo o aplicativo. Seja qual for o motivo, investir com o Sicredi é a melhor alternativa. Tem poupança, renda fixa, fundos de investimento e previdência. Saiba mais em sicredi.com.br/investimentos. O Everton transformou a sua história profissional iniciando uma nova fase na carreira. Faça como ele, mude o jogo com os cursos Senac e o melhor, sem pagar nada. Matrículas abertas para cursos gratuitos em diversas áreas. Envie um WhatsApp para 0800 724 4440, confira os pré-requisitos e garanta sua vaga na unidade em Juiz de Fora. Senac, mude o jogo. Você acha que é possível cuidar da saúde com consultas médicas por a partir de R$15,90? Com Acessa Med, sim. Em nossos planos, você tem acesso a diversos benefícios, como consultas com especialistas, descontos em exames, seguros, além de uma extensa rede de parceiros com preços reduzidos em serviços, lazer, bem-estar, educação e muito mais. Com planos a partir de R$16,90. Venha fazer parte da Acessa Med. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp 98405-2390. 98405-2390. Vai se casar neste ano? Você e suas madrinhas precisam participar de uma Alexandrina Experience na Alexandrina Noivas. Um momento só para vocês experimentarem os melhores vestidos juntas. Agende via Instagram, Alexandrina Noivas JF. Economia é no Marte Minas. Filé de peito de frango, bife pavio real congelado, quilo 11,98. Arroz carrijo, 5 quilos, 17,99. Azeite pra mesa, extra virgem, 400 ml, 15,80. Cerveja Petra, por um malte, 269 ml, 1,98. Ofertas válidas para o bar e Juiz de Fora. Cartão Marte Minas, crédito extra com até 40 dias para pagar. Vai em nossa loja, aproveite. Proibida a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Alô, Rush, as melhores músicas, acompanhadas das melhores rotas, de segunda a sexta, às 18h. Oferecimento, o Mestre Pizza Delivery. Não vai demorar, senta aqui e olha no meu olho e se eu chorar. É que eu já bebi, desde as 6 no posto. Esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo. Fecho o olho e lembro, dentro do carro eu vendo. Apaixonada, rindo do que ele falava. Você me traiu, eu vim falar na cara aqui. Eu posso dizer que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim. Pega seus ex, enfia um dentro do outro, e não vai dar nem metade da metade de mim. Posso dizer que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim. Pega seus ex, enfia um dentro do outro, e não vai dar nem metade da metade de mim. Você pode juntar todos, todos. Não dá nem, acho que nem um terço. Esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo. Fecho o olho e lembro, dentro do carro eu vendo. Apaixonada, vindo do que ele falava. Você me traiu, eu vim falar na cara aqui. Eu posso dizer que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim. Pega seus ex, enfia um dentro do outro, que não vai dar nem metade da metade de mim. Posso dizer que eu fui macho, que eu fui foda, dei amor, dei sim. Pega seus ex, enfia um dentro do outro, que não vai dar nem metade da metade de mim. Posso enfia um dentro do outro, e não vai dar nem metade da metade de mim. Pode pro procurar aqui, não dá. Sacode Festival, dia 8 de abril no Terrazo, com Dilcinho, Mumuzinho, Vou Zoar e Menos é Mais. Eu queria amar você, mas é difícil entender seu tempo, vi que você tava online, mas não quis mandar mensagem, tá vendo? Alguém você tá respondendo, diz que anda ocupada, mas não passou uma noite em casa, vazio. Resenha, se já tá com outro cara, me avisar não custa nada. Mentira, bizarra. Quem é seu amor, ele ou eu? Fala na minha cara agora. Tudo que a gente viveu foi de verdade ou não? Porque tu gosta só de quem não presta. Diz que anda ocupada, mas não passou uma noite em casa. Barzinho, resenha. Se já tá com outro cara, me avisar não custa nada. Mentira, bizarra. Quem é seu amor, ele ou eu? Fala na minha cara agora. Tudo que a gente viveu foi de verdade ou da boca pra fora? Quem é seu amor, ele ou eu? Isso é o que me interessa. Será que ele te mereceu? Porque tu gosta só de quem não presta. Quem não presta? Eu queria amar você. Bombou na web? Na rede. Tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais. Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual. Você me faz voltar atrás. Deixe de perfume no corpo e o sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar. Como é que eu largo dela? E a gente fez amor. Pra terminar, quem disse que eu consigo? Que a gente fez amor, amor, como se fosse o último pedido. Que a gente fez amor. Era pra terminar, quem disse que eu consigo? Que a gente fez amor, amor, como se fosse o último pedido. Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar. Como é que eu largo dela? Pra batida, filho!

porque você não volta atrás. Eu só queria desejar boa sorte, fingir que eu sou forte, mas meu ponto fraco é desejar você. Você me dá bloco, coração se fode, o tanto que eu choro só falta chover. Bebê, eu te love, bebê. Bebê, eu te love, bebê. Bebê, eu te love, bebê. Bebê, eu te love, te love, te love. Te falar, ainda tô sentindo a tua falta. Nada mais me importa. Sem você, meu mundo não gira. Ele tá à porta. Ah, ai, que saudade do que a tua boca faz. E qualquer minuto que você me dá é mais. Porque você não volta atrás. Eu só queria desejar boa sorte. Finge que eu sou forte, mas meu ponto fraco é desejar você. Você me dá bloco, coração se fode, o tanto que eu... Gente, a Bárbara se amarra nessa música do Kevin Johnny. Ah, não gosto dele mais, não. Ela se amarra nessa música. Não gosta mais? Não gosto mais. Você tá sabendo o babado dele, não? Deixou de gostar do Kevin Johnny? Deixa que ele fez? Você não viu o babado dele hoje na rede social? Ai, meu Deus, foi cancelado. Por quê? Ele namora com aquela blogueira, Esther Matos. Esther Matos, o que Kevin ela foi Johnny. Pra fazenda, lembra? Que tava fafá danado lá com o Dinho da Mirella, da Mirella. Sintonizou agora quem é aqui. Entendeu? Entendeu, né? Começou a namorar com a Esther, fez uma música pra ela, que inclusive é essa daí, fez maior sucesso, aquela coisa toda. Te love, te love. Fez, depois fez uma música pra ela, essa música aí bombou com as dancinhas lá da Esther e tal. Aí, a ex-namorada dele, da ex-namorada do Kevin Johnny, se pronunciou hoje no Instagram e mostrou um monte de prints, aonde o Kevin mandou pra ela falando que é doido com ela ainda, que sente saudades dela, que tá com a Esté à toa, mas que ama ela. Gente do céu, esses prints, onde eu vou parar com esses prints? E sabe o que a Esté fez? Não tá nem aí, tá lá na Jamaica, junto com ele, postando outras fotos. E ainda privou os comentários de todo mundo. Deixou só a foto. Gente do céu, onde nós vamos parar com esses prints, hein? Loucura, os prints, né? Vão acabar com o mundo, gente. É, os prints, né? É sério, velho? É, o erro agora é dos prints, entendeu? Os prints que estão errados, entendeu? Os prints é que estão errados, é. Gente, os prints vão acabar com o mundo. Vão acabar com o mundo. É os prints, tá, gente? Os prints que é esses que estão errados. Eu acho que devia ter alguma ferramenta pra banir os prints, não é? Fala a verdade, o Morango tá aqui se acabando de rir, tá passando um pouco mal aqui do outro lado. Fora prints! Fora prints. Hashtag fora prints. Chega de prints. Vamos Deixa lá, eu mandar um abraço tá aqui pra Ana Maria do Linhares. Ana Maria do Linhares, um beijo. Olha só, o Michael falou o seguinte. Eu achei que o time lá da Chico Rei iria jogar contra o time da Lô, porque perdeu de 13, 14. Aí veio o time, o outro perdeu de 25. Eu fiquei sabendo disso, é o time, né? Do 25, é o time do, né? Felipe Luan. Tadinho. 25-0. Meu Deus. Que chapéu. Eu achei que 13 ia ser demais, agora 25. É porque o time que levar a maior goleada vai jogar com a gente, pra ver se a gente consegue fazer um gol. Meu Deus. Talvez, né? De 25 pra 13 é muita coisa. Vamos ver, né, se a gente consegue fazer um gol. Eu acho que você tinha que jogar, né, Morango? Eu vou jogar nesse jogo final, eu vou jogar. Vai mesmo? Tem que fazer um gol, cara. Vai mesmo? Ah, não, então quero ver. Quero ver. Deixa eu mandar um abraço pro Jandeci Gonçalves, tá ligado com a gente? Valeu, Jandeci, um abraço, meu querido. É Jandeci Mulher. Jandeci. Um abraço, minha querida. Pronto, resolvido. Jandeci, um beijo, hein? Ô, menina, quem tá aí, ô Kevin Love? Ô, Kevin Johnny, é Kevin Love não, cara. Kevin Love? Só piora, velho. Kevin Love. Coisa só piora. Só piora. Kevin Johnny, caramba. Vamos lá, Kevin Johnny. Salve, tá Bárbara e Morango. Tá encontrando bobalho. Jamais, mano. Que é você desse jeito. Ai, ai. Salve, Bárbara. Salve, Morango. Gosto muito do outono. Dias frescos e poucas chuvas. Boa. Mas devido ao horário, vou escolher o verão. Horário. Mas tá sem horário de verão, né? Horário. Tá sem horário de verão, né? A gente pode fazer uma enquete um dia aí, se você é a favor ou contra a volta do horário de verão. Vai ser de manhã, então. O Vitor Nogueira tá ligado com a gente. Ele que falou que ele escolhe, ele prefere o outono, mas agora ele vai escolher o verão. Boa, Vitor! Bárbara, a minha estação preferida é o inverno pra dormir de conchinha com a minha esposa. Viu? É o Alexandre do Centro. Viu? Viu, viu, Bárbara? O povo gosta do inverno pra dormir agarradinho. Olá, aqui é o Léo Pedreiro, mandando um alô pros colaboradores que trabalham comigo no bairro São Pedro. Boa, galera ralando lá no São Pedro e ouvindo Alô FM. Hugo e Abel. Beijo pra vocês. Hugo e Abel. Isso. Cadê? Vamos ver quem mais. Dinamismo, Bárbara. Dinamismo. A Cida de Maresp. Maresp é Mar de Espanha, não é? Mar de Espanha. Minha estação preferida é o verão. Manda um beijo pro meu marido Fernandes e pro meu filho Arthur. Não perco um programa de vocês. Valeu! Boa, beijão pra galera. Valeu, Cida. Gente, tamo ligadinho aqui na Alô FM. Manda alô pra galera de Pedro Teixeira. Trabalhando no Jardim Glória. Lucas Pinheiro, Álvaro e Diogo. Beijo. Todo mundo de pedreiro no Jardim Glória. O Pinheiro também tá de pedreiro. No Jardim Glória. É a galera lá de Pedro Teixeira. Isso tá difícil hoje, cara. Muito difícil. Morango, manda um alô pra Jéssica de Cotegipe. Ela tá coladinha no rádio. Um abraço. Ô, Jéssica, um beijo pra você. Beijo, Jéssica, e todo mundo aí de Cotegipe. Matias Barbosa, sabe? Cotegipe. Descobri ontem. Oi, manda um abraço. Estamos aqui ligadinho, alô, pra galera. Pode falar? Pode. Não, não vou falar, não. Não fala então, não. Melhor não, segura. Segura, Bárbara, segura. Abraço pra você, Diego. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Um abraço pro Daniel, tá ligado com a gente. Beijo pra você, Daniel. A Flávia Alessandra tá ligada com a gente no bairro Santa Luzia. Valeu, Flávia. Aquele abraço pra você. Super beijo também aqui pro Emerson Oliveira. Daqui a pouquinho a gente volta com mais aula na rede. Daqui a pouquinho também tem resultado de promoção. 3 meses de assinatura do seu clube. Mas é, são dois X-Tudo. E uma Guaraná de 1 litro. Lá do Cacá Lanches. Rapaz, até salivei aqui, hein? Dois X-Tudos, um Guaraná de 1 litro do Cacá Lanches. Nome completo. Hashtag Cacá. E boa sorte pra você. Daqui a pouquinho a gente volta. Aguenta aí. 96,7. O que a sua cidade precisa? Da construção de uma ponte? Reforma de uma escola? Asfalto? Obras de saneamento? Projeto de energia solar? O edital de municípios do BDMG oferece crédito rápido e 100% digital para as prefeituras. São 400 milhões de reais para financiar o desenvolvimento dos municípios. Inscrições abertas. Saiba mais em bdmg.mg.gov.br. BDMG, novas ideias para o desenvolvimento. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Ei, você empreendedor, você sabia que sua empresa corre o risco de ser multada online pelo Ministério do Trabalho? Isso mesmo, as empresas têm a obrigação de possuir e manter seus programas de medicina do trabalho em dia, além do envio mensal do E-Social. A MedMais Consulta está com condições especiais para sua empresa se adequar de forma simples e prática, minimizando fiscalizações e multas. Agende uma visita com o nosso consultor pelo telefone 3031-6269. 3031-6269. MedMais Consulta. Agora também é trabalho. Quem tem a missão de alimentar o mundo pode sempre contar com a nossa força. Porque uma coisa é certa: a gente não deixa pra trás quem leva o país pra frente. Aproveite agora Chevrolet S10 com bônus de até 30 mil reais na troca do usado. Taxa zero em 24 vezes, planos semestrais para produtor rural e pronta entrega. Alô! Primeiro lugar no Ibope! Quer viver grandes experiências pagando bem mais barato? Venha para o seu clube. Vantagens em compras, gastronomia, educação, saúde e muito mais por apenas R$14,90 mensais. Assine e aproveite os descontos para fazer seus exames anuais. Confira as vantagens de ser seu clube. Consulta médica na clínica Meu Doutor, todas as especialidades por R$45. Hemograma completo no laboratório Centro Clínico por R$9,90. Raio-X a partir de R$19,90 na TCR Clínica de Diagnóstico. Acesse oseuclube.com.br e faça seu cadastro.

um simples toque de olhar. Me sinto tão carente em consequência dessa dor, que não tem dia e nem tem hora pra acabar. Aí eu me afogo num copo de cerveja, Minelli seja minha solução. Então eu chego em casa todo dia embriagado, vou enfrentar o quarto e o caminho da solidão. Meu Deus, o quê? Chama amor, tomou conta do meu ser. Dia a dia, pouco a pouco, já estou ficando louco só por causa de você. Meus amigos do grupo Curte Aê, aqui na Lô. Muito bom. Muito bom. Pra fechar o Alô na Rede. Muito bom. Dessa segunda-feira. Curte aê. Manda um salve aqui pro Zé Pequeno da van, que deixou um cartaz aqui na porta. Ah, foi ele. Foi ele. Qual que é o cartaz, gente? Deixa eu contar pra vocês. Alô, morango. É, o cartaz é assim. Alô, morango. Eu acho que sabe o que ele devia fazer? Botar num quadro. Porque é a coisa mais linda que você ouve aqui na Lona Rede depois que eu entrei. Você que deveria pegar aquilo ali e levar. Foi um presente do nosso querido ouvinte Zé Pequeno da van. É porque você ama quando eu te chamo assim, né? Nossa, adoro. Ainda mais quando fica toda hora. Toda hora, de 3 em 3 minutos. Tem recados aí, Bárbara? Tem, você viu o vídeo da Bruna Grifal? Não, ela falou alô, morango. Não, deixa eu te explicar. Eles fizeram um vídeo lá zoando ela, né? Tem aquelas coisinhas de zoar no Big Brother, né? Que o pessoal adora. Não, porque não sei aquela Bruna. Não é a Bruna. Contando quantas Brunas que eles falam. Você tinha que fazer um desse. Morango. Ó, morango. Quantas vezes você fala morango no programa? Morango. Morango. Vou fazer um reels com isso. Mandar um beijo aqui, ó, pra Larissa Rodrigues. Fala, Larissa, tá participando da promoção. Larissa Rodrigues, tá participando também? Ó, Larissa Rodrigues, um beijo. Beijo pra você. O Leonardo também tá ligado com a gente. Mandou aqui a hashtag certinha. Vamos ver quem mais. Não é hashtag certinha, é hashtag kaká. Ai, morango, nossa, pode encerrar depois dessa. Nossa, sinceramente, cara, sinceramente. O Fábio Trindade também tá ligado com a gente, valeu, Fábio. Valeu, Fábio. Manda um alô pra Ingrid e pra Yasmin. Valeu, morango, é a Márcia Oliveira. Márcia Oliveira, Ingrid e Yasmin, um beijo. Beijo pra vocês, lindonas. Eu prefiro o inverno porque o verão parece que tudo que a gente faz parece que tá dobrado. Parece que estou trabalhando desde sábado, direto. É o Ezequiel. É porque cansa, né? Cansa. Cansa mais. Cansa. O que cansa, na verdade, gente, não é o verão. É você trabalhar. É. Entendeu? Trabalhe menos. Desculpe te informar. O Fernando Balbino também tá ligado com a gente. Não, no calor você cansa mais, velho. É provado. É provado pelos institutos de Harvard. Já provaram isso. É isso, o calor provado. Te cansa. Ô, morango. O frio te acalma. Olha só no ar-condicionado aqui dentro, como é que a gente odeio, fica calma. Odeio esse ar-condicionado do morango. A sorte é que eu gosto muito dele, porque... Vou falar agora pra vocês. A Elaine Almeida mandou assim, Elaine Almeida 300 vezes, Eldorado mais 300 e hashtag KK mais 500. Bom, essa tá afim mesmo do combo aí do KK, tá, hein, cara? Com dois estudos e um Guaraná. Beijo pra você, Elaine. Beijos. Quem mais tá ligado com a gente aqui? Kailaine Souza. Kailaine! Coloca parabéns na rádio. Coloca, parabéns pra quem? Pra quem, Kailaine? Manda aí, agora manda perdeu, aí já manda. Foi. É. Beijo pra você. Pronto. A Carla Simone também tá ligada com a gente. Beijo pra você, Simone. Carla Simone. Nossa, eu tô ruim pra ler esses negócios. Resultado de promoção. 3 meses de assinatura do seu clube e 2 x-tudo com Guaraná. Um x-tudo nessa tarde, hein, Bárbara? Lá do Cacá Lanches. Cacá, pode mandar pra nós aqui, inclusive, entendeu? Não só para os ouvintes. Não funciona nesse horário de tarde, é só mais tarde, né, Bárbara? Mas ele fala, manda hoje, hein? Manda amanhã. Faz hoje, manda amanhã. É. Vai, tá muito bom. Leonardo de Souza Soares, final do telefone 9696, se deu super bem. Leonardo de Souza Soares. Ô, Léo, dá um oi aí no nosso WhatsApp pra Tati te localizar aí no WhatsApp e te mandar as informações, tá? Agora é assim, o ouvinte tem que dar um oi no WhatsApp e falar: opa, ganhei. Manda a opção de ganhei, que a Tati te acha ganhei, rapidinho. Ganhei, oi. Tipo, oi, morango. Leonardo de Souza, acabou, gente. Tchau, Bárbara. Beijo, morango. Até amanhã, terça-feira. Em pé. Amanhã você vem também? Amanhã eu venho, claro, meu tá filho. Batendo. Semana inteira, meu amor. Tá batendo recorde, hein? Claro. Quero dinheiro no bolso. Tchau, Bárbara. Beijo, até amanhã. Você acabou de ouvir... Alô, na Rede. Gente, Juiz de Fora continua, deixa eu ver aqui, peraí, para, Juiz de Fora continua onde? Continua na posição de número 70 do ranking nacional de saneamento básico. A Bárbara bagunça tudo aqui, gente. É difícil a situação. A informação é do Instituto Trata Brasil, que analisa os indicadores de saneamento dos 100 maiores, das 100 maiores cidades do país. O estudo apontou que o município teve quase 96% do indicador de água e apresentou 95% no indicador de esgoto. Segundo a pesquisa, a melhor colocação de fora foi em 2009. Na época, o município foi classificado como 15º melhor saneamento básico do Brasil. O pior resultado de Juiz de Fora foi em 2021, na posição 71. JF vai ser base para uso de helicóptero para atender casos mais complexos do SAMU. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde de Minas. O investimento para a ação não foi detalhado, mas calcula-se que deve chegar próximo a 14 milhões de reais. Cerca de 3 milhões de habitantes devem ser beneficiados. O serviço é resultado de uma parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e deve ser executado pelo Sisdeste, consórcio que gerencia o SAMU. Hoje, o serviço conta com bases em Belo Horizonte, Varginha e Montes Claros. Informe 96. Oferecimento. Portal da Luz. Plano funerário. Agora também com plano para seu pet. 3216-6697. E Padaria Central. Simplesmente essencial. Getúlio Vargas 373. Em frente à Caixa Econômica. Alô, FM. Agora, seu clube indica. Olá, eu sou Taíque Ferreira, embaixador do seu clube, e hoje vamos receber a Camila Vilas, ela que é diretora da Cooperativa Empreendedora. Camila, o seu clube chega com uma proposta de economia compartilhada, descontos e benefícios. Você é à frente de uma cooperativa empreendedora de mulheres, que de certa forma tem a mesma proposta. Como enxerga esse modelo de negócio? Olá! Bem, esse modelo de negócio é fantástico, principalmente porque faz uma rede de apoio e faz ainda com que as nossas empreendedoras e cooperadas sejam ainda mais conhecidas. Não só elas, mas o trabalho que elas oferecem, tanto como serviço, produto. E a gente conseguir fazer isso utilizando parcerias e trocas, não tem nada melhor. Você ouviu? Seu clube indica. De volta a qualquer momento. Você conhece Bora Bora? Ah, tem que ir. Lá é o lugar do Bora Fazer Acontecer? Bora! Então bora conhecer outro nível de internet? Bora com Oi Fibra. Aproveite 400 mega por R$99,90 durante um ano no débito em conta corrente e fatura digital. Ligue 0800 080 8000 ou acesse oifibra.com.br. Oi Fibra muda tudo. Pergunta pra quem tem e vem. Consulte com condições e regulamento em oifibra.com.br. Mesmo consumidor é na Mega Móveis JF. Um mês inteiro de ofertas e descontos imperdíveis. Produtos selecionados com até 50% de desconto e condições especiais de parcelamento no cartão e no carnê. Racks a partir de R$ 299,00. Escrivaninhas a partir de R$ 169,00. Compre e concorra a um prêmio exclusivo. Transforme sua casa e aproveite nossa entrega e montagem gratuitas para Juiz de Fora. Mega Móveis JF, Rua Santa Rita, no centro, e Avenida Rui Barbosa, em Santa Terezinha. Siga nosso Instagram, megamóveis.jf. Paraná Peças Automotivas, preço justo e qualidade em peças nacionais e importadas. Visite nossas lojas ou peça seu orçamento no centro 3321-9067 ou na loja de São Pedro 3321-9913. Siga arroba Paraná Peças JF. Em casa, no mercado de trabalho, à frente do seu próprio negócio. Quem faz história todos os dias merece um momento para cuidar da saúde. Mês da Mulher Plask. Planos empresariais a partir de uma vida para quem é MEI. Mude para o Plask e aproveite serviços exclusivos. Santa Casa no coração da cidade e coparticipação justa. Ligue 3257-9014 e fale com os consultores Plask. Fique ligado, todas as vezes que você for comprar qualquer equipamento elétrico, dê preferência para aqueles que possuam o selo Procel de eficiência energética. Outra dica importante para economizar energia é substituir todas as lâmpadas pelas de LED, que são muito mais eficientes. Aproveite a luz natural e evite acender lâmpadas durante o dia. Sustentabilidade, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. De segunda a sexta, tem jeito pra tudo! Tem jeito pra tudo! Oferecimento, Óticas Carol e Ponto da Costura. Meia hora de música! Meia hora só de músicas, aquele meia hora que a gente adora, com os ouvintes da Lu FM. Tem promoção? Tem sim, senhor. Tem um combo com produtos do Gelo Mineiro, o tradicional gelo saborizado. Peça pelo 999547989 e mais um ingresso pro Urban Music Festival. Rola sexta-feira agora, dia 24, no Terrazzo, com Racionais MCs, Marcelo Falcão e Maneva. Tá afim? Nome completão, todo lindão, com a hashtag meia hora. Tem combo do Gelo Mineiro, mais um ingresso para o Urban Music Festival com Racionais, Marcelo Falcão e Maneva. É o pagode, o piseiro! Chico Aposto, Tarcísio no acordeão e Vitor Fernandes. Ô, oh, raiva boa, viu? Ô, oh, raiva boa de passar. É bom demais, pai!